Trecheiro 6, página 41, capítulo 4. Voltamos para o comboio em silêncio. No corredor, junto à minha porta, o Haymitch dá-me uma palmadinha no ombro e diz: podias ter arranjado muito pior, sabes? Depois volta para o seu compartimento, levando o cheiro a vinho consigo. No meu quarto, tiro as pantufas encharcadas, o pijama e o roupão, também molhados. Não há outros nas gavetas, por isso meto-me entre as cobertas de roupa interior. Fico a olhar para a escuridão, pensando na minha conversa com o Haymitch. Tudo o que ele disse é verdade, sobre as expectativas do Capitólio, o meu futuro com o Pita e até mesmo o seu último comentário. Claro, podia ter arranjado muito pior do que o Pita. Mas não é isso que está em causa, pois não? Uma das poucas liberdades que temos no Distrito 12 é o direito de casar com quem queremos, ou nem sequer casar. E agora até isso me foi tirado. Será que o Presidente Snow insistirá para que tenhamos filhos? Se os tivermos, terão de enfrentar a ceifa todos os anos. E não seria formidável ver o filho de não um, mas dois vencedores escolhido para a arena? Já houve filhos de vencedores na arena. Isso causa sempre muita agitação e muita conversa acerca de as probabilidades serem contra a família. No entanto, acontece com demasiada frequência para se tratar apenas de probabilidades. O Gale está convencido de que o Capitólio faz de propósito, manipula os sorteios para gerar mais comoção. Tendo em conta todos os problemas que causei, provavelmente já garanti a qualquer filho meu um lugar nos jogos. Penso no Haymitch, solteiro, sem família, isolando-se do mundo com a bebida. Ele podia ter escolhido qualquer mulher no distrito e escolheu a solidão. Não a solidão, isso parece demasiado pacífico. Será mais uma prisão celular. Fez essa escolha porque, tendo estado na arena, sabia que era melhor do que arriscar a alternativa. Eu própria tive um vislumbre dessa alternativa quando chamaram o nome da prime no dia da ceifa e a vi dirigir-se para o palco a caminho da morte. Mas, como irmã dela, podia substituí-la. Opção interdita à nossa mãe. A minha mente procura freneticamente uma saída. Não posso permitir que o Presidente Snow me condene a essa vida, mesmo que isso implique suicidar-me. Antes disso, porém, tentaria fugir. Que fariam eles se eu desaparecesse simplesmente? Desaparecesse no bosque e nunca mais voltasse? Seria capaz de levar toda a gente que amo comigo? Começar uma vida nova no meio do bosque? Muito pouco provável, mas não impossível. Abano a cabeça para desanuviá-la. Não é o momento para estar a fazer planos de fuga precipitados. Tenho de me concentrar no passeio da vitória. Os destinos de muita gente dependem de eu conseguir dar um bom espetáculo. O amanhecer chega antes do sono e lá está a Effie a bater à porta. Visto as roupas que encontro no topo da gaveta e arrasto-me para a carruagem-restaurante. Não percebo que importância tem a roupa que visto quando me levanto, uma vez que estamos em viagem. Mas depois venho a saber que os arranjos de ontem eram apenas para o meu trajeto até à estação de comboios. Hoje, a minha equipa de preparação vai dar-me o tratamento completo. Mas para quê? Não se vê nada, está demasiado frio. Resmungo. Não, no Distrito 11. Corrige a Effie. O Distrito 11. A nossa primeira paragem. Preferia começar noutro distrito, já que esta era a terra da Ru. Mas não é assim que o passeio da Vitória funciona. Normalmente começa no 12 e depois segue em ordem decrescente de distrito até ao 1 e ao Capitólio. O distrito do vencedor fica para o fim. Como o 12 costuma apresentar as celebrações menos fabulosas, normalmente apenas um jantar para os tributos e um comício triunfal na praça, em que ninguém parece divertir-se, talvez seja melhor despachar-nos logo no início. Este ano, pela primeira vez desde a vitória do Haymitch, a última paragem do passeio será o Distrito 12 e o Capitólio vai organizar as festividades. Tento aproveitar bem a comida, como sugeriu a Hazel. É evidente que o pessoal da cozinha me deseja agradar. Fizeram o meu prato preferido, guisado de borrego com ameixas secas, entre outras iguarias. No meu lugar, à mesa, aguardam-me o sumo de laranja e um bolo fumegante de chocolate quente. De maneira que como muito e a refeição é impecável, mas não posso dizer que esteja a saboreá-la. Também me sinto aborrecida por estarmos apenas eu e a Effie. Onde estão os outros? Pergunto. Ah, quem sabe onde estará o Haymitch? Responde a Effie. Na verdade, não estava à espera do Haymitch, porque provavelmente ele acabou de se deitar. O Sina esteve acordado até tarde a organizar a carruagem das tuas roupas. Ele deve ter mais de 100 fatos para ti. Os teus vestidos de noite são um requinte. E a equipa do Pita provavelmente ainda está a dormir. Ele não precisa de se preparar? Pergunto. Não como tu, responde a Effie. Que significa isso? Que eu tenho de passar as manhãs a ser depilada enquanto o Pita fica a dormir? Não tinha pensado muito nisso. Mas na arena, pelo menos, alguns rapazes puderam exibir os pelos do corpo, ao contrário das raparigas. Lembro-me dos pelos do Pita, quando lhe estava a dar banho na margem do ribeiro, muito louros, à luz do sol, depois de eu lhes retirar a lama e o sangue. Apenas o rosto dele continuava completamente liso. Nenhum dos rapazes deixou crescer a barba, e muitos já tinham idade para isso. Interrogo-me o que lhes terão feito. Se eu me sinto arrasada, a minha equipa de preparação parece estar em pior estado, bebendo grandes doses de café e partilhando pequenos comprimidos de cores vivas. Tanto quanto consigo perceber, eles nunca se levantam antes do meio-dia, a não ser que haja alguma emergência nacional, como os pelos das minhas pernas. Fiquei tão feliz quando também voltaram a crescer, como se fosse um sinal de que as coisas pudessem estar a regressar ao normal. Passo os dedos pelos pelos macios e encaracolados nas minhas pernas antes de me entregar à equipa. Como ninguém parece disposto à tagarelice habitual, consigo ouvir cada pelo ser arrancado do seu folículo. Tenho de ficar de molho numa banheira cheia de uma solução espessa e mal cheirosa, enquanto me cobrem o rosto e o cabelo de cremes. Seguem-se mais dois banhos, noutras misturas menos repugnantes. Sou depilada, esfregada, massajada e untada até ficar quase em carne viva. O Flávios levanta-me o queixo e suspira. É uma pena o Sina ter dito para não te fazerem alterações. Pois é, contigo poderíamos fazer algo mesmo especial, acrescenta a Otávia. Quando ela for mais velha, assegura a Vénia num tom quase ameaçador. Então, terá de nos deixar fazer qualquer coisa. Fazer o quê? Incharmos lábios, como os do presidente Snow? Tatuarmos seios? Pintar-me a pele de magenta e implantar-me pedras preciosas? Gravar-me desenhos no rosto? Aplicar-me garras, curvas ou bigodes de gato? Vi todas essas coisas e mais nas pessoas do Capitólio. Será que não fazem mesmo ideia de como nos parecem bizarros? A ideia de ser deixada aos caprichos da moda da minha equipa de preparação vem juntar-se às tristezas que competem pela minha atenção. O meu corpo maltratado, a falta de sono, o casamento obrigatório, o pavor de não conseguir satisfazer as exigências do presidente Snow. Quando chego à carruagem-restaurante, onde a Effie, o Sina, a Portia, o Haymitch e o Pita já começaram a almoçar sem mim, sinto-me demasiado abatida para falar. Eles fazem comentários animados sobre a comida e dizem que dormem muito bem no comboio. Toda a gente parece muito entusiasmada com o passeio. Bem, toda a gente, exceto o Haymitch, que está a curar uma ressaca e a debicar um queque. Na verdade, também não estou com muita fome. Talvez porque me tenha enchido de demasiadas coisas pesadas de manhã. ou talvez porque me sinta tão infeliz. Fico a brincar com uma tigela de caldo de carne, comendo apenas uma colher ou duas. Nem sequer consigo olhar para o Pita, o meu futuro marido designado, apesar de saber que nada disto é culpa dele. As pessoas reparam e tentam incluir-me na conversa, mas eu ignoro-as. A dada altura, o comboio para. O nosso empregado informa de que não será apenas uma paragem para reabastecimento. Uma peça qualquer avariou-se e terá de ser substituída. Demorará pelo menos uma hora. Isso deixa a Effie numa grande agitação. Ela saca da sua agenda e começa a tentar perceber de que forma o atraso afetará todos os eventos para o resto das nossas vidas. Por fim, já não consigo ouvi-la. Ninguém quer saber, Effie, exclamo bruscamente. Todos à mesa ficam a olhar para mim. Até o Haymitch, que julgava estar do meu lado nesta questão, visto que a Effie costuma irritá-lo. Coloco-me imediatamente na defensiva. Bem, é verdade, insisto. Levanto-me e saio da carruagem restaurante. De repente, o comboio parece-me abafado e começo a sentir-me mal disposta. Descubro a porta da saída, abro-a, fazendo disparar um alarme qualquer que ignoro, e salto lá para fora, esperando cair na neve. Em vez disso, sinto o ar quente e úmido na pele. As árvores ainda exibem folhas verdes. Que distância percorremos num dia em direção ao sul? Caminho ao longo da linha, semicerrando os olhos para os proteger da luz forte do sol, começando já a arrepender-me das palavras que lancei à Effie. Dificilmente a poderia culpar pela minha situação atual. Devia voltar e pedir desculpa. O meu comentário intempestivo roçou o cúmulo da má educação. E a educação é muito importante para ela. Os meus pés, porém, continuam a seguir a linha para lá do comboio, deixando-o para trás. Um atraso de uma hora. Posso caminhar pelo menos durante 20 minutos numa direção e voltar ainda a tempo. No entanto, depois de uns 200 metros, deixo-me cair no chão e fico ali sentada, olhando para longe. Se tivesse um arco e flechas, continuaria a andar? Passado um bocado, ouço passos atrás de mim. Será o Haymitch que veio repreender-me? Não é que não o mereça, mas não o quero ouvir. Não estou com disposição para sermões, aviso, olhando para as ervas daninhas aos meus pés. Tentarei ser breve. O Pita senta-se ao meu lado. Pensei que fosse o Haymitch, explico. Não, ele ainda está a tentar comer aquele queque. Observo-o a arranjar posição para a sua perna artificial. É um daqueles dias maus, hã? Não é nada, respondo. Ele respira fundo. Ouve, Katniss. Tenho querido falar contigo sobre a maneira como me comportei no comboio. No último comboio, quero dizer, o que nos levou para casa. Eu sabia que tinhas qualquer coisa com o Gale. Já tinha ciúmes dele, antes mesmo de te conhecer oficialmente. E não era justo cobrar-te pelo que aconteceu nos jogos. Peço desculpa. O pedido de desculpa apanha-me de surpresa. É verdade que o Pita começou a tratar-me com frieza, depois de eu confessar que o meu amor por ele durante os jogos foi algo fingido. No entanto, não o condeno por isso. Na arena, entreguei-me seriamente ao jogo do romance. Houve momentos em que, sinceramente, não sabia o que sentia por ele. Ainda não sei, para dizer a verdade. Também peço desculpa, respondo. Não sei exatamente porquê. Talvez porque exista mesmo a possibilidade de que esteja prestes a destruí-lo. Não tens de desculpar de nada. Estavas só a tentar salvar-nos. Mas não quero que continuemos assim, ignorando-nos um ao outro na vida real e caindo na neve sempre que há uma câmara por perto. Então pensei que se deixasse de me sentir tão magoado, talvez pudéssemos tentar ser apenas amigos. Todos os meus amigos acabarão provavelmente por morrer. Mas rejeitar o Pita não o salvaria. Está bem, respondo. A proposta dele não me faz sentir melhor. Talvez menos falsa, de certo modo. Teria sido bom se ele me tivesse procurado mais cedo, antes de eu saber que o presidente Snow tinha outros planos e que ser apenas amigo do Pita já não era sequer uma opção. De qualquer maneira, sinto-me contente por voltarmos a falar. Então, o que se passa? Pergunta ele. Não posso contar-lhe. Ponho-me a brincar com as ervas daninhas. Vamos começar com uma coisa mais básica, tenta ele de novo. Não é estranho que eu saiba que tu arriscarias a vida para me salvar, mas não sei qual é a tua cor preferida? Um sorriso aflora-me aos lábios. Verde. Qual é a tua? Cor de laranja. Cor de laranja? Como o cabelo da Effie? Pergunto. Um pouco menos berrante, explica ele. Mais como o pôr do sol. O pôr do sol. Vejo imediatamente a orla do sol a descer. O céu raiado de tons suaves de cor de laranja. Lindo. Lembro-me do biscoito do lírio tigrino. E agora que o Pita está de novo a falar comigo, sinto uma grande vontade de lhe contar toda a história do presidente Snow. Mas sei que o Haymitch não aprovaria. É melhor ficar-me por temas mais banais. Sabes, toda a gente anda encantada com as tuas pinturas. Sinto-me culpada por não as ter visto. Digo-lhe. Bem, tenho uma carruagem inteira, cheia de pinturas. Ele levanta-se e estende-me a mão. Anda. É bom voltar a sentir os dedos dele entrelaçados nos meus, não pela aparência, mas num gesto de verdadeiro afeto. Voltamos para o comboio de mãos dadas. À porta, noto. Primeiro tenho que pedir desculpas à Effie. Não tenhas medo de exagerar, sugere o Pita. Assim, quando regressamos à carruagem-restaurante, onde os outros estão ainda a almoçar, faço um pedido de desculpas à Effie que eu acho um exagero, mas que, na opinião dela, provavelmente mal compensa a minha violação de regras de etiqueta. A Effie, honra lhe seja feita, aceita o pedido com graciosidade. Diz que é evidente que me encontro sob muita pressão. E os seus comentários sobre a necessidade de alguém tratar da agenda duram apenas 5 minutos. Na verdade, safei-me com facilidade. Depois de a Effie terminar, o Pita conduz-me através de algumas carruagens para eu ver os seus quadros. Não sei o que esperava. Versões maiores dos biscoitos com flores, talvez? O que me aguarda, porém, é algo completamente diferente. O Pita decidiu pintar os jogos.